nove brumários, ela vive em, que ela vive em, que a hiena gemeu. E gemeu de um jeito assim dessemelhante, meio diferente de hoje em dia. E nasceu carregada, pulando pro alto, ligando energia, sem covardia, sem covardia. Po po po po po po po po po po po po po po po po po po. No dia 19 pro Mário será virgem, será 20 que a estrela nasceu. No dia 19 pro Mário dela virgem, se ela vive bem, que a hiena gemeu. Assim dessemelhante, meio diferente de hoje em dia. E nasceu carregada, pulando pro alto, ligando energia, sem covardia, sem covardia. Po po po po po po po po. Pulando pro alto, ligando energia, sem covardia.